Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical. Chegando já em metade de dezembro e fim de ano. Como passou rápido, né? Como tem passado rápido o tempo ultimamente. E dezembro, normalmente, a gente dá sempre aquela paradinha. Meio que automático isso, né? A gente sempre para e faz uma reflexão do ano, enfim, do que a gente fez. E convido você, então, agora a preparar. Refletir um pouquinho e também para ouvirmos boas músicas, aquelas músicas que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, e eu estou propondo isso a você agora. Vamos parar, curtir um pouquinho a boa música popular brasileira. Convido você também a participar comigo pelo bate-papo musical 1@gmail.com com as suas sugestões, suas críticas, comentários, críticas musicais e sua sugestão para o especial do mês, sugestão para o nosso Grandes Encontros também. Na abertura do programa de hoje, na abertura musical do nosso encontro de hoje, vamos lembrar uma cantora que também pouquíssimas vezes ouvimos hoje no rádio, Zezé Gonzaga, Solidão, de Alcides Fernandes e Tom Jobim. Guardo comigo a memória do seu vulto em vão. Eu tudo fiz por você e o resultado, desilusão. O dia passa, a noite vem, a solução neste caso eu cansei de buscar. Eu vou rezar pra você me querer outra vez, como um dia me quis. Quando a saudade apertar, não se acanhe comigo, pode me procurar. O dia passa, a solução deste caso eu cansei de buscar. Eu vou rezar pra você me querer outra vez, como um dia me quis. Quando a saudade apertar, não se acanhe comigo, pode me procurar. De Alcides Fernandes e Tom Jobim, ouvimos com Zezé Gonzaga, Solidão. Agora vamos atender a um pedido da Denise Braga, de Brasília. Mais uma vez, volto a participar com a gente, abrilhantando o nosso programa, pedindo para ouvir com Viva Voz, Tô Voltando, do Paulo César Pinheiro e do Maurício Tapajós. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Leva o chinelo pra sala de jantar e ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, deixa a casa de flor que eu tô voltando. Pega uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor que eu tô voltando. Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu só quero mesmo é despentear. Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando. Foi pra tocar na vitrola aquele som estranho, uma camisola, eu tô voltando. Pra folga, pra empregada, manda a criança lá pra casa da avó, que eu tô voltando. Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar, telefone não deixa nem tocar. Quero lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, porque eu tô voltando. Pode ir a um coreto preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, ela mesmo que amar eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de flor que eu tô voltando. Pega uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor que eu tô voltando. Pelo bonito pra eu notar que eu só quero mesmo é despentear. Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando. Foi pra tocar na vitrola aquele som estranho, uma camisola, eu tô voltando. Dá folga pra empregada, manda a criança dar pra casa da avó, que eu tô voltando. Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar, telefone Ouvimos com Viva Voz, do Paulo César Pinheiro e do Maurício Tapajós. Tô voltando, atendendo ao pedido musical da Denise Braga, de Brasília. Denise, que fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com e fez o seu pedido musical. Faça você também, como a Denise. Mande seu pedido musical, sugestão, seu comentário pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Eu quero aproveitar e agradecer a todos que participaram esse ano do programa. Não quero aqui falar em nome de ninguém, porque para não ser injusto esquecer alguém, mas de todos que participaram do programa com suas sugestões, com seus comentários, seus e-mails, seus elogios, suas críticas, seus pedidos musicais. Então, agradecer a todos vocês por essa participação e espero contar com vocês, com as mesmas participações, com a divulgação também no próximo ano. Vamos ouvir agora a bossa do Wilson Simonal, relembrar a bossa do Wilson Simonal, cantando Garota Moderna, do Jair Amorim e do Evaldo Gouveia. forte sobre a calça ali. Um ar esnobe de quem nada quer. Lá vai ela e pensa que é mulher. Lá vai ela e pensa que é mulher. Cigarrinho aceso em sua mão. Toca moderninho um violão. Diz que o amor é coisa que não quer. Lá vai ela e pensa que é mulher. Lá vai ela e pensa que é mulher. Simbora! Cigarrinho aceso em sua mão. Toca moderninho um violão. Diz que o amor é coisa, coisa que não quer. Lá vai ela e pensa que é mulher. Lá vai ela e lá vai ela e pensa que é mulher. Lá vai ela e pensa que é mulher. Oi, lá vai ela. Oi, lá vai ela. Oi, lá vai ela e pensa que já é mulher. Ouvimos de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, Garota Moderna, com o Wilson Simonal. E é interessante, a gente está acostumado a ouvir músicas do Jair Amorim e Evaldo Gouveia, aqueles boleros, os bolerões gravados principalmente pelo Altemar Dutra, né? E aqui a gente está com uma bosta, assim, bem balançada, assim, com o Wilson Simonal. Um pouco diferente da característica do... essa dupla de compositores marcadas aí pela composição de boleros. Tem uma história que se repete periodicamente, e em 1932 houve também esse boato de que o mundo ia se acabar, como está previsto agora para o próximo dia 21, né? E já teve para tantas outras datas. Bem, mas em 1932 teve também essa história que o mundo ia se acabar, e o compositor, como sempre, não perde oportunidade e retrata as situações sociais. Assim fez o Assis Valente, contando uma história que teria acontecido porque o mundo iria se acabar e não se acabou. E aí deu-se uma confusão. Na época, essa música foi gravada pela Aracide Almeida. Mas vamos ouvir hoje uma versão mais atual, uma roupagem mais moderna, com Na Rosette. Anunciar e garantir que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Anunciar e garantir que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por

usa do abajur de lás. Se na lembrança não iluminar o tempo lindo que ficou pra trás, pensei que a vida é toda no presente e pouco vale o que ficou. Mas eu te vejo ainda em minha frente, a luz difusa do abajur lilás. Pouco vale o que ficou pra trás, mas eu te vejo ainda em minha frente, a luz difusa do abajur lilás. Naquele tempo tudo era perfeito, como essas coisas que não voltam. Dois corações batendo num só peito, muitos desejos, tantos tão iguais. E me pergunto agora o que será da luz difusa do abajur lilás, se na lembrança não o tempo lindo que ficou pra trás. Pensei que a vida é toda no presente, e pouco vale o que ficou pra trás. Mas eu te vejo ainda em minha frente, a luz difusa do abajur lilás. De Fernando Oliveira, Ivan Lins e Rosa Passos, ouvimos com a Rosa Passos, abajur lilás. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Grandes encontros. O nosso Grandes Encontros de hoje vai focalizar Ivan Lins e Claudete Soares. Encontro também bastante inusitado. Eles vão cantar de Luiz Bonfá, Amiga. Meu abraço é um porto vazio, na esperança de um dia você ancorar. Deixo a porta dos sonhos aberta, na esperança de um dia você entrar. Amiga, me conta, me mostra o seu lugar. Sorrio, correndo, em busca do seu mar. Tenho os olhos de lua cansada. acontecendo, a saudade maior de esperar seu aceno sereno na estrada. Fez-se triste, riacho de dor chorar. Amiga, me conta, me mostra onde chega. Me abraça, me abriga, me guarda em seu olhar. Esse foi o nosso Grandes Encontros de hoje, onde focalizamos o encontro entre Ivan Lins e Claudete Soares, cantando de Luiz Bonfá, Amiga. E lembrando que a sua participação para sugestões, pedidos musicais, críticas, comentários, sugestão para o especial do mês, também sugestão para o Grandes Encontros, é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Marci, Bronzes e Cristais, de Nazareno de Brito e Alcir Pires Vermelho. Alegrias provou. Pensará que foram brinquedos que criança má com o tempo quebrou. E quem seguir a senda florir. Onde o bem se esquece do mal, verá que há contrastes na vida, feitos de bronze e cristal. Um bronze e a tristeza que implora. Da certeza, a tormenta e paz são bronzes e cristais. Tristeza que implora um novo dia, o clarão da aurora, cristal, sorriso nos dá certeza, tormento e paz são bronzes e thank you.

agora de meu recriar, de me gratificar, te busco alma, eu sei, casa aberta onde mora um mestre, o mago da luz, onde se encontra um tempo que inventa cor, animará o amor, onde se esta foi a Leila Pinheiro, cantor do Milton Nascimento e do Zé Renato, Anima. Vamos ouvir agora com João Gilberto, A Primeira Vez, de Marçal e Bicho. A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Procuro esquecer a dor, não sou capaz. Meu violão não toca mais. Eu vivo triste a meditar. Não canto mais. Meu consolo é chorar. A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Ouvimos com o João Gilberto, do Marçal e do Bid, A Primeira Vez. Na sequência vamos ouvir Tom Jobim, Querida, do Tom Jobim. Longa é a tarde, longa é a vida, de tristes flores, longa ferida, longa é a dor. Ouvimos do Tom Jobim com o Tom Jobim, Querida. Falamos há pouco em Peri Ribeiro, então vamos ouvi-lo agora. Beijo Partido, do Toninho Horta. Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura, e digo, eu não gosto de quem me arruina em pedaços, e Deus é quem sabe de ti, e eu não mereço um beijo partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo. Fico longe de tudo que sei, não se fala mais nisso e eu sei. Eu serei pra você o que não importa saber. Hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito. Olha o beijo partido. Onde estará a rainha que a lucidez escondeu? Eu serei pra você o que não importa saber. Hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito. Olha o beijo partido. Onde estará a rainha que a lucidez escondeu? Ouvimos com Peri Ribeiro, do Toninho Horta, Beijo Partido. Essa música é linda e várias pessoas regravaram e regravaram muito bem. A gravação original do Milton Nascimento, mas a Nana Caymmi regravou isso muito bonito. O Emílio Santiago gravou muito bem também essa música. E mais essa regravação também agora do Peri Ribeiro, que conhecemos, que ouvimos, tenho certeza que muita gente não conhecia. Também mais uma belíssima gravação dessa música. Do Carlos Carquejo e Maria Eugênia, vamos ouvir com o Quarteto em Si, Segredinho. Eu sei que você anda me querendo bem, mas eu não conto nada pra ninguém. Este segredo vou guardar pra mim. Se eles souberem, não irão gostar. Vão fazer tudo para atrapalhar e não deixar que tudo fique assim. Enquanto este segredo possa resistir, nosso caminho vamos conseguir. E o nosso amor então acontecer. E assim, quando souberem, já aconteceu. O seu destino já será o meu. E eles nada puderam fazer. Enquanto este segredo possa resistir, nosso caminho vamos conseguir. E o nosso amor então acontecer. E assim, quando souberem, já aconteceu. O seu destino já será o meu. E eles nada poderão fazer. De Carlos Carquejo e Maria Eugênia, ouvimos com o Quarteto em Si, Segredinho. Lembrando mais uma vez que a sua participação Para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para a especial do mês, sugestão para nossos grandes encontros, é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir do Djavan com a Gal Costa, Nuvem Negra. Não adianta me ver sorrir. Meu riso é seu, eu estou ilhada. Hoje não ligo a TV, nem mesmo pra ver o jogo. Não vou sair, se ligarem não estou. Amanhã que vem, nem bom dia eu vou dar. Se chegar alguém a me pedir um favor, eu não sei. Tá difícil ser eu, sem reclamar de tudo. Passa nuvem negra, larga o dia e vê se leva o mal que me arrasou. Pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso pra nos levantar, me derrubou. Não sabe parar de crescer e doer. Passa nuvem negra, larga o dia e vê se leva o mal que me arrasou. Pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso pra nos levantar, me derrubou. Não sabe parar de crescer e doer. Ouvimos do Djavan com a Gal Costa, Nuvem Negra. E agora, chegando à reta final do nosso encontro de hoje, vamos fechar esse nosso encontro e essa nossa hora de boa música popular brasileira, de boas lembranças, com Toquinho, Vinícius e Maria Medalha, cantando Como Dizia o Poeta, do Toquinho e do Vinícius. Quem já passou por esta vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair. Já que somos, a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, se não vai ter perdão. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem já passou por esta vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior que a dispensa, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair. Pra que somar-se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. De quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua companhia até agora, quero agradecer essa presença por esse tempo, curtindo essa música, essas músicas, e matando saudade, tenho certeza, de muita coisa, muitos momentos bons. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, convidá-los também a participar pelo batepapomusical1@gmail.com. com as suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e sugestão para o especial do mês. Na semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.